até o posto espera, Rio 5973, via Pátio Rio Índia, quando lá a torre, o 98 decimal 95, a gente tem altímetro no 098 no momento. E as condições permanecem, 800 pés com 3 mil metros, chuva leve sobre o campo. 7 da Brasília 04. Pouso autorizado, pista no zero, vento variável, na linha de nós, pista molhada. Autorizado pouso na 10, azul 4981. Azul 2796 decolado aos 27, controle no 20 decimal 8. 208, bom dia, 2796 da azul. Controle Salvador, azul 2796. Azul 2796, bom dia. Contato radar, sub e mantenha 1870, via saída Conde. 1970, Conde 2796, da azul. Firmo. Autorizado, Samitax, 1095, na posição 0. Recife 973, bom dia, mantém o ponto de espera. Estabilizado. Debate estabilizado. Flash final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895, boa. Bom pouso. Obrigado. Uma 9. 219 à direita, azul 4981. Oi, boa, tá 3304, final da 10, baixar travado. 3304, gostando da aproximação, guardando pista livre, ajuste 10018. Salve, pista molhada, 3304. Guardião 1000. A escuta, prossiga. Tome defesa nos canais previstos. Chama a defesa, grato, guardião 00. Via Alfa, chamante da Juliette, o 4921. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. A pista 90 é estabilizada. Reportagem estabilizada X-Ray. Pode voar a Duna direto? Autorizado, direto Duna, então 3859. Obrigado. Salve, Serra, Serra. Precisava decolar de pistão no 7, vento variável 5 nós. Autorizado, decolar o carro. O 4981, observe Boeing da Gol, finalizando pushback, portão 5. Ingresse próxima esquerda, Juliette, taxi Juliette, portão 02. Tem puxando 0. Então, 3304, falou 31, vai livrar a direita, próxima direita, estimação 219, apenas confirme se deu vento de cauda. 179, sinal. 7 nós? Sente. 5 frequência de qual? 219. 219, obrigado. Bravo, CSA, decolado aos 32, controle transfere 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Foi alto. Confirme Alfa chamando da Juliette? Tá. Afirmo, 3604. Gente, Alfa Juliette, 3604. Bravo, CSA, bom dia. Contato radar, sub mantenha 240, saída Argo. Gente, 240, Argo, o Bravo CSA. Bravo, CSA, confirme pro hotel, pro destino? 255. Gente, Bravo CSA, mantém inicialmente sai da Argo. Gente, vai manter sai de Argo após Bravo CSA. Doutor Salvador, bom dia, Azul 2590, nível 190. Boa no mar. Azul 2590, sendo identificação. Azul 2590, informa que a pista em uso agora em Salvador a 28. Vai inicialmente em bomba. Sam 3259, confirma intenções. O vento está de 300 graus com 5 nós. Solicita pouso na 10 ou 28? 10. É bom estabilizar. Tá. Bônus 095, já iniciou o táxi? Mantenha a posição. Mantenha a posição. 304, agilizando o táxi, ingresse Juliette, portão 01. Agiliza, ingresso a Juliette, 01, tá 3304. Bônus 095, agora a pista mudou para 28, após o Airbus da Trans na Alfa. Ingresse próxima à direita na Juliette, táxi Alfa até o ponto de espera na 28. A saída agora, via Pesu 21, Elefa 1, com curva à esquerda. Entramos no espaço 8, Elefa 1, curva à esquerda após. Após o TAM, autorizado Juliette Alfa, posto 09. Rato radar, via saída PUCA, submantenha 330. America 229, Volkai Dance, fly direct Eden, runway in use now 28. Runway 28, and can you spell the point, please, America 28? India Romeo, Echo November. India Romeo, Echo November, direct America 229, thank you. Ascent first level 050, Canadian 017. 050, Tá 3859 estabilizado? Estimativo, tá. Vai final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Motor, é o Gol 2199, pronto pra costa, porto seguro. Gol 2196, porto seguro autorizado, nível 360, Aperuísque 50. Decola da pista 10, corrigindo, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída da El, Leda e Deve. Controle de Salvador, 120-80, transponder 5544. Está autorizado 360, é Peru 50, do plano 28, curva esquerda, da El Leda Bidev, 1208, transponder 5544, 2196. 2196, fechamento correto, chama para o chefe acionamento. Trabalhei. Alfa 1. Alfa 1. América 229, Irene, repeat arrival, fly direct, Irene. Irene, arrival, Irene, for the repeat arrival, I, Papa, India, Tango. Pode manter proa até a reta de decolagem até 2.500 pés. Pode falar, manter a proa até 2.500 pés, bônus, zero. Gol 2196, solo? 2196 após o decolagem, manter a reta até cruzar 2.500 pés. Mantei pronta 2.500, depois apareceu da Adael. Azul 2590, repasse para a descida. Gente, dá mais 10 milhas para ela. CFO, Oxenar 6312. Oxenar 6312, agora de cópia. Aguardando, solicita a saída prevista 350 para Recife. Aron. Bom, ok, obrigado. Tuliver à direita na Foxtrot. Antes da Alfa, chama o salão 219. Quem mantém a posição, chama o salão 219. Quem estiver na Fox, mantém, chama o salão 219. Solo Salvador, está 3259 na Fox. 3259, mantenha a posição antes da Alfa. Dê passagem a Boeing da Gol taxiando. Após ingresso, taxiway Alfa, taxiway Juliette, portão 04. Gente, a passagem ao Gol Alfa Juliette, portão 4, está 3259. Oxe, não é 312, pronto, cópia. Para a cópia. Puxar minha 312, autorizado Recife, nível 350, direto Aracaju, decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, Aron, transição Aracaju, controle Salvador, 120, decimal 8, transpondo 5557. Autorizado Recife, nível 350, agora decolando da pista 28, primeira curva à direita, direto Aracaju, saída é Aron, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5557, Oxenar 6312. Oxenar 6312, cotejamento correto, após decolagem, manter reta até cruzar 2.500 pés. Gente, após a decolagem, manter a proa da pista até 2.500 pés. Cotejamento correto, chama puxa. Chamarei. Rio 5973, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85 ou 125.45. 1095, 3 aliar e decolar pista 28, vento 270 graus, 5 nós. Pode decolar de mantenha até 2.500 pés. Iniciou com o recheio para sair conforme o perfil da saída. Fernando Nenê, decolar 28, mantendo 2.500 metros a proa da... após eleva 1, gol 1-0. Autoriza direto ao PRIM azul 2590, desça para 4.000 pés. Direto ao PRIM 4.000 azul 2590. Ola 095, decola 243, controle 120, decimal 8. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28, decimal 8, 260. Afirmativo. Obrigado. Roma 095, bom dia, contato radar, via saída Elefa 1, submantenha 360. Via Elefa 1, 360, 1095. O azul 2796 solicita nível 190. Submantenha 190, azul 2796. Autorizado 190, 2796. Azul 2590, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 018. Autorizado o procedimento ILS Zulu da 28, reposto estabilizado. 2.000 sem restrições, comando estabilizado, azul 2590. América 229, fly direct, repeat. Direct to repeat, America 229. Salvador, autoriza o ZAN pro 2590? Autorizado o ZAN, azul 2590. ZAN 2590. America 229, descend until 3,000 feet, can 81018. As 2590 informam que Salvador está com teto de 1200 pés, visibilidade 6000 metros, pista molhada. Gente, as 2590. América 229, ceiling 1000 to 2000 feet, 200, visibility 6000 meters, runway S. Papa Romeu? Prossiga. Torre 118 na central. Siga, passar no parte Charlie Teatango. Gente, a plaja está de Sonhosca, Charlie Teatango. Azul 2796. Alta posição com onde serviço radar encerrado, submantém 190 e chame Aracaju, 120 decimal 3. Aracaju 203, bom dia. Bom dia, bom voo. Gente, após até que você tapar o Charlie Serratongo. Estabilizou o final da 28, né? Visual com a pista azul 2590. Azul 2590, complete final do procedimento ILS no Lu, chame torre 118 decimal 95. 2895, azul 2590. Fly Uzan position to send 2000 feet, cleared ILS Zulu, runway 28, for established. Direct cruise up to down to 2000 feet. ILS Zulu, 1828, American. Boa noite, Salvador. Muito bom dia. Azul 2780, mantendo 1970, voando na proa de Dael. Azul 2780, aciona identificação. Voe Dael para interceptar a chegada a Cari. Repasse para a descida. Ajuste na 018. Gente, forçará para a descida o Azul 2780. Cobriu o pátio, pátio militar? 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 1288 com 260, bom. Bom dia, bom voo. Azul 2590, no solo 34, esquerda, mantém a posição na Eco, chame solo 219 para ingresso na Alfa. Esquerda 219, mantenha sal. Equador, bom dia, Azul 4299, sentido Mike, direção para Campinas. 2590, bom dia, táxi autorizado, táxi Alfa, táxi Equino, parte 3, remota 04 Lima. 04 Lima, boa. Salvador, bom dia, Azul 4299, sentido mais autorização para Campinas. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 340. Operação 10, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída da EL, Leda, transição Mótiva. Após a decolagem, manter a reta até cruzar 2500 pés, 2500 pés. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5534. Olhei para o 01, autorizado cruzamento, mantém a posição na Delta, chame solo 1219 após o cruzamento para prosseguir com táxi. Mantém a posição na Delta, agora na Delta, chame pronto. Pronto. Charles Serra Tango, estação na frequência livre. Solo o Olimpo 01, está na Delta, guardando a direção. Charles 7201, autorizado até o ponto de espera do 2, até que seja alvo. Autorizado até o ponto de espera do 28, de alvo. Solo Salvador, TAN 3663, gente de informação, Mike. TAN 3663, Proscop. Proscop, TAN 3663. TAN 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, autorizado 10, decola da pista 28, mantém a reta de decolagem até cruzar 2500 pés. Saída Tael, Leda, Motiva, com curva à esquerda. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5565. TAN 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolo 10, decola pista 28, mantém a proa até 2510, cumpre o perfil da Euleda Mótica, com curva à esquerda, controle 208, transponder 5565, TAN 3663. TAN 3663, cotejamento correto, chama o pushback 3663. Solo TAN 3663. Prossiga. Só confirmando sua restrição, tem na carta de uma centena até o 30 mil Salvador. Cumpre ou pode desconsiderar? Não tem escuta. Solo, é o Azul 4299. Prossiga. Confirmando a sua autorização de saída, a decolagem é para manter proa até 2500 após curva esquerda? Afirmo. Obrigado. Confirma do curso 3663. Final approach, contact tower frequency 118.95. 1895, American 229er, have a good day. Deve cumprir a instrução. America 229, good morning, QNH 1018, continue approach, report from the inside. Report leaving 5 miles, 1018, American 229, continue. Foi Juliette Serra, zona código 0145, mantém as condições visuais, ajuste no 018, reporte o Itapuã. Sulfur Tower, American 229, landing gear is down, 3 green, 5 miles out. American 229, clear to land, runway 128, wind 290 degrees, 4 knots, runway wet. Clear to land, runway 28, American 229. 30 milhas de Salvador, até ou até a liberação do controle. A restrição é devido à chegada CARI, que passa por cima da saída. Gente, obrigado, está 3163. Mantendo a posição hoje em posição 01. Mantendo a posição. Por 2. Por 07. Gente, livre acionar para o táxi guardião 07. Guardião 07, ajuste no 08, aguarde para decolagem. Guardião 07, vento 300 graus, meia dúzia de nós, reporte fora do solo, com proa sul, 500 pés, Guardião 07. Olimpo 01, ali mantém a pista 28. Olimpo 01 ainda, ali mantém. Tonight on the ground at 011201, located by left, ground 121 decimal 90. Left and 219, America, 229, have a good morning. Tá fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado ao Zona 202, prossegue com o Pro Litoral Sul, guardião transferência. 7. Alpha, Juliet, Gate 11. Alpha, Juliet, for Gate 11, America. Olimpo 01, alinhado, tropa. 7, aguarde, Olimpo 01. Guardião 07, transfere o controle, 120, decimal 8. 12087. Azul 2780, desce, mantém o 050. Fica para o 050, 2780. Com a decolagem, tráfego, segundo tráfego, na aproximação, 500 pés, uma fase a 65 se aproximando do campo, não interferirá na decolagem. Tem decolagem autorizada, pista 28, vento 300 graus, 4 nós, pós-decolagem, mantém a reta até 2500 pés. Olimpo 01 autorizado a decolagem, após decolagem mantém a reta até 2500 pés, aguardando autorização para prosseguir o processo. 060, poderia levar direto em Chonza? Isso é VIP 6311. 5101. Isso é via e pitch, ajuste no 08. Ajuste no 08, obrigado. Tá, o pushback acionamento. Confirme para solo. 4299. Brasil 4299, pushback 02 autorizado, chama ataque. Autorizado o pushback, chama ataque, 4299. Aproximando para o pátio militar em seguida. Altura 04, aguarde 30 segundos aqui para decolagem. Só 3304, formação Mike, para Brasília, nível de voo 360. 3304, autorizado Brasília, nível 360, e a Virgulou no 7, decola da pista 28, mantenha a reta até cruzar 2500 pés, 2500 pés, após curva à esquerda na saída Elefa 1, controle Salvador 120.80, transponder 5552. Papa Romeu, Juliette Serra. Serra, ajuste no 0, no 8, atenção, pista 97. Positivo, voo 7, mantenha 500 pés, base pela direita, autorizado cruzamento do eixo da 1 no 0, só posta na curta, visual com o campo, o Hotel Juliette Serra. Acaba autorizado cruzamento da 1 no 0, Serra estará na final da 1 no 0. Controle Salvador, voo 1060, ponte de rampa, pagode 22, parou na chuva. Voo 1060, identifique, desça via chegada CARI para o nível de voo 1090. Cuidado 1090, tem alguma chance de não cumprir restrições de verificar de velocidade a posição da real? Tem as restrições completas da chegada. Tem as restrições da vontade de chegar, não é verdade. Na final para o pátio 2. Teste, vento 300 graus, 7 nós, 4204, após salvo controlado. Passar a salvo controlado 04. Solo 06, frequência livre, bom dia. Hotel GTR, regressando base para a final 97, baixado e travado. Este hotel Jet Zero, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 300 graus, 5 nós. Guardião 07, Guardião 07, frequência livre, seu retorno. Quadro 2780, desce via chegada Calha 2000 pés, ajuste no 018. Autorizado a aproximação final da ficha 28. Descendo via, o azul 2780, até 2000 pés, autorizado a chegada Cari e o ILS 2780. Da 28, via pátio 3, quilo, alfa, o ponto de espera da 28, chame torre, e 118 decimal 95, ajuste altímetro no 08. 1018, pátio 3, quilo, alfa, ponta de espera 1895, ou 2196. Ou 2196, na escuta? Na escuta. Confirme o senhor está iniciando táxi até o ponto zero? Exato. Ah, pátio 3, quilo, alfa, até o ponto de espera da 28. Entendi. Já confirme o estado do táxi, por gentileza? Não, não entendi o que a senhora falou agora. Não confirme? Confirme, senhora. Os dados do táxi? 66 com fins 2h51, a senhora cotejou certo na primeira vez. Paciente, é porque eu achei que quem tinha cotejado foi o azul 4299. Ah, não, não, eu tinha cotejado também na primeira lá, tá bom, tudo certo. Pátio 3 mesmo, a gente segue. Seguindo pátio 3. Sim. Solo da 3304, gate 1, no pushback funcionamento, tá pronto. Então 3304 no 01 na guarda. Solo azul 4299 para ataque, POB 86, alterna Ribeirão, com 4 horas e 40 de autonomia. Livre táxi, até o ponto de espera, via pátio 1, pátio 3, quilo, alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste altímetro 08, segue a retaguarda do Boeing da Gol, como número 2 no ponto de espera 28. Pátio 1, pátio 3. Quilo alfa, ponto de espera 1895. Mas o 299 segue o gol. Obrigado, bom dia. Solo Salvador, TAN 3663, posição 8, pushback acionamento. TAN 3663, portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, TAN 3663. Confirmando, eu não lembro de ter escrito uma centena. Ok? O Olimpo Zero não lembro de ter sido restrito a uma centena, mas estou voltando aqui, ok? Estava 10.500. Eu não fui restrito? Verdade. Ah, não entendi. Não me foi restrito a uma centena. No primeiro contato, ele começou a voar da El e subir restrito a uma centena. Ok. Voo 1160, informa o tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas, nível 100, um Papá 3, Alpha Mike, com deslocamento sul. Sem contato com o tráfego do Nono Mendel. Olímpio 01, nós estamos tráfego essa posição de 2 para 3 horas em 5 milhas, deslocamento X 737-800, nível 190. Bem, sim, isso aqui. Porta 639, informa que vai ter que fazer um pequeno desvio à direita para o 245. 45 de prua, quantas milhas? Número 1 na sequência. Ah, guarda. Gente, reduz a velocidade para 2109, acho que não é 62, 63 do 1, só livre de desvio. Desce para 3000 ou pode descer um pouquinho mais? 3000 pés restritos. Aline decola, ficha 28, vento 300 graus, 7 nós. Livre aliado e decola, voo 2196. Claro, voo no 160. Olimpo 01, não sobe o nível de voo 160. Autorizado até 160, Olimpo. Dois lados, corre 2195. Sam 3663 para o táxi, sobe de 169, alterna com 15, 4 horas e 10. Salvador, frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Fechando a 63 do Nuno, desce a 2000 pés, nessa prova está autorizado a visitar a final da pista 28. 2000, nessa prova autorizado, trata-me. 8, continua a aproximação, reporte visual com campo. Já visual com campo, 2780. 7, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso do 2780. Guardando 2780. Confiança, né? Consiga. Passa na pista, senhor, por favor. Controle 1208, mantém a reta até 2500 pés, após você sair com o perfil da saída. 208, mantendo, 2500. Controle, é o gol 2196. Gol 2196, Salvador, contato radar na decolagem. Autorizado por a esquerda, voar a posição da EL. Pode restrito ao nível de voo 100, vigilância radar. Esquerda da EL, 100, é isso? Restrito? Sim. Salvador, o gol 1160, quando proa 060, por aproximadamente 12 milhas para proar Cari, ou 363 se for provado. Quente, o gol 1160 está livre de desvio na proa 060. Quente. 780, pouso autorizado, pista 28, vento 280 graus, 8 nós. 280, pouso, azul 2780. Pista úmida, azul 2780. Quente, azul 2480. Pista 28, mantenha reta até cruzar 2500 pés. Após curva esquerda, na saída Elefa 1, controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5570. 0360, Curitiba, uniforme Zulu 21, decola da 28, mantenha pro até 2500 após curva esquerda, saída Elefa 1. 1208 ao controle, 5570, transponder, tá? 3859. 3859, atendimento correto, entrou. Chama lá. Salvador, pontinha azul 4299, ponto de espera pronto. Azul 4299, bom dia, mantém o ponto de espera. Gente, já fez coisa. Papa Romeo? É o Papa. Então, decola da pista 1-0, é isso? Corrigindo, a pista 2-8, são 2-8 em uso, autorizado Aracaju 090 via Golf 677. Decola da pista 2-8, mantenha reta quando cruzar 2500 pés. Após curva à direita na saída Conde. Controle Salvador 120.80. E transponder 0264. Passageiro hotel, corrija a saída, Aron, transição Aracaju. Estacionamento de táxi na Aristar Torre 1-2, nesse final de dia. Oceaner 6312 para o táxi, 168 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o lateral. Oceaner 6312, táxi autorizado, via táxi Juliette, táxi Alfa, ponto de perda 2, 22, chame Torre 1-8, final 5, ajuste ótimo, 1-0-1-8. Via Juliette, só ponto de perda 18-95 na mesa, obrigado também. Paulo 2780, livrando a sua escuta. Paulo 2780, direto, via Taxi Aquilo, bate 3, remata 4, Romeu. Bate 3, 4, Romeu, 2780. E a cara para o Banco de Jogos, não é autorizado. Bom dia, Celta 3304, ponto de espera pronto da 22. Celta 3304, bom dia, mantém um ponto de espera. Mantém, B3304. Prossiga, Vitor Charlie Hotel. Chat livre adicional e reporte táxi, Vitor Charlie Hotel. Salvador, é o 3259, pushback esperando. Pushback 31 no 1, pouso autorizado, pista 28, vento 280 graus, 8 nós. Livre, pouso 1-2-2, Azul 4299, decolada de 2-0, mantém a reta até 2500 pés, após fazer o perfil da saída. Transfere controle agora, 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8, mantendo a flor até 2500 após a pessoa do 242 na altura. É, controle azul 4299, cruza 1200, pode curvar à esquerda para evitar a formação? Foi Israel, o 4299, contato radar na decolagem, sobe restrito nível de voo 100. 100, restrito e foi de Dael da presente, 42 na tarde. Está de momento, o voo 2196, chama Centro Recife. A frequência 251, a alternativa no 33.95. Voo 2196. 251, 33.95, 2196. Padrão 07, Salvador, prossiga. Gente, prossegue esse Simões Filhos, mantém as condições visuais 1-0-1-8, o ajuste em Salvador. Prossegue via BR-324. O 1-1-6-0, complete a aproximação final, chame torre no 895. 1-8-9-5, bom. Muito bom dia. o Gol ONU ONU 60 está estabilizado. ONU 60, ajuste no 08, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Continua aguardando. Só 3304 em condição de aliás decolagem imediato. Sete, mantém a posição. Stem é 3-1-1, salas 2-3. 1-2-1-9 para ingresso na Alfa. 3-1-9. Vitor Charlie, até o táxi frisado, após o táxi foi papá. Tá, 3663.0 da 128 como número 2, pronto. Sente, mantém a posição, aguarde da 3663. Volume 60, pouso autorizado, pista 28, vento 290 graus, 190 nós. Volume 60, livre pouso, 28. Pronto. Eu? Prato, pera. Ataque, o TAN 3259 tem 174 a bordo. Confirme a alternativa autonomia. Conforme o plano de voo, 410 Guarulhos. 3859 autorizado, táxi via taxiway Juliette, taxiway Alfa, ponto de espera da pista 28, chame torre 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro no 0-1-8. Juliette Alfa, ponto de espera 1895. O número 30 informa o tráfego com a posição de 10 horas, 15 milhas, deslocamento sul. O equipamento é um Eco 190, subindo até o nível 100. Certo, deslocamento 30. Tudo 4299, 737, posição de 2 horas, 1 hora, 14 milhas, deslocamento Eco, nível 190. Sente o céu, tá? Esquece do 4299. Eu vou colocar de fogo o Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. 7. 3304 ali, mantém, fecha 2-2. Ali mantém, 3304. Principal, portão 02. Autoriza a morte para dar presente, mas o 4299? Vai de autorização do centro Recife, 4299. Vem a posição na Zé, 209 para prosseguimento, tá aqui no nome mesmo. É 30 da Gol, desça ao 050. Tráfico sendo superado, sua posição de 6 horas. 050, Gol, não é 30.